sessão de solo aqui, da 3566. Controle, possibilidade de uma batanga para a rotatória, está presente? Primeira nave solicitou a rotatória. Papá, papá, opa, tango, tango. Ok, negativo, ingresso e corredor Interlagos. Corredor Interlagos, alfa tango, tá. O Kilo Papa Vitor, confirme o código estacionado. 2000, é o local de Perto, confirme pessoas a bordo, o Kilo Papa Vitor. Então vai ingressar corredor Interlagos, ok? Acionando o código 0231. Acione o código 0231. Ingresso corredor Interlagos, o Kilo Papa Vitor. Passar na Interlagos, Papa Vitor. Papa Vitor, Papa Vitor. Vitor, Quebec Golf, acione o código 0221. Quebec Golf 0221. 1333, chame Recife 1288, alterna 13325. 288, 13325, obrigado. W6721 estabilizou? Afirmativo, localizador. Copiado, completa sem glide, chamando Torres 1186. 186, até mais. Alfa Tango Tango, acione código, troque seu código para 0222, Alfa Tango Tango. 0222. 19, cabeceira deslocada, 1.200 metros, web 6721. Ok, deslocada 1.200 metros, 0221, sim. Para 1.500 pés, Alfa Tango Tango. 1.500, Alfa Tango Tango. Salvador, Vitor Quebeco, oficial descida. Vitor, Quebec, Golf, desça para 1.500 pés, altímetro 1.0 no 4. 1.500 pés, 1.0 no 4, Vitor, Quebec, Golf. Golf, Golf, Kilo, prossiga. Solicito autorização de reboque do gate 1.1 ao gate 1.0. Para o táxi da 3566, 90, 3 horas, alterna, Recife. 90, 3 horas, Recife, confirma, senhor? Afirmo, Recife. Então, 3566, informações copiadas. Táxi aprovado via Juliette, Alfa e Delta. Ponto de espera, cabeceiro no zero, deslocada 1200 metros. Ajuste no 0 no 4. Ponto de espera, táxi Delta, chimetor, refrequência 1 no 8, decimal 612. Então, 3566, tenha um bom voo. Autorizado, Juliette, Alfa, Delta, ponto de espera no zero, deslocada. Ponto de espera 1863836. Golf, Golf, Kilo, eu tenho aeronave efetuando pushback agora no portão 9. Aguarde o início do táxi da mesma, autorizo o senhor logo após para o portão 10, ok? Ok. Golf, Golf, Kilo, sim. 075 para o 050, desvio à esquerda, magnética 030, aproximadamente aí umas 5 a 8 milhas. Copiado. Então, após desvio, voo Serra Vitor 368 para o RNAVE, reautorizado 2.500 pés com 1.014 no ajuste. Gente, após desvio, Serra Vitor 368, autorizado RNAVE, registrando 1.014, descendo agora para 2.500, tá? 3, 1, não, foi. Controle Salvador, boa tarde, voo 1.648, informação Bravo. 1.648, boa, senhora identificação, prossiga na mar e desça ao 050. Altímetro 1014. Descendo ao 050 na mar e 1014, voo 1.648. 84 a bordo, 4 horas e 30, alterna Aracaju. Confirme, senhor, 84, 4 e 30 Aracaju? Afirmo, para o táxi, 3192. Obrigado. Legal no 0 no 4. Ponto de espera, pressão no 0, chame torre 118, decimal 612, senhor. Tem um bom voo, tem 3192. Índia Alfa Delta, ponto de espera da pista no 0, 14186, tem um bom serviço, boa taxa, 3192. Confirmando Ciente, 18 horas, senhores. Só um momento, então. Ponte espera 1-0-3-5-6-6. 3-5-6-6, ponte espera 1-0. Botão 3566, observe o WebJet no pouso. Após a passagem, a linha mantém cabeceira 1-0. Após a passagem, Web 1-0, mantém a linha, mantém. 3566. Para o táxi azul 4107, está com 95 a bordo, 3,50, alterna Campinas. Copiado 95, 3,50 Campinas, táxi aprovado via Pátio, Juliette, Alfa e Delta, ponto espera cabeceira deslocada em 1200 metros, ajuste no 0-4. Ponto espera pista no 0 no taxi Delta, chame torre, frequência 1 no noite, decimal meia dúzia. Azul 4107, tenha um bom voo. Táxi autorizado via Pátio, Juliette, Alfa e Delta. Ponte espera da 1-5, cabeceira deslocada 1.200 metros, chama a torre 18-6, azul 4-1-0-7. Azul 4-1-0-7, pista em uso 1-0, senhor. 1-0, pista em uso azul 4-1-0-7. Alô, muito boa tarde, objeto 6721, levanta. Boa tarde, objeto 6721, táxi via Alfa. E reporte para ingresso táxi aquilo, senhor. Alfa, reporte para ingresso naquilo, objeto 6721. Opa, Vitor, desça para no 1500 pés, 1014 hoje. Decolagem no 0, tá 3566. Golf, Golf Kilo, tem autorizado o reboque do portão 1-1 para o portão 1-0, mantendo escuta constante, reporte ao término. Tem que dar informações, tirar o reboque, manterá a escuta constante. 3192. O Quebec Serra não está pronto para a cópia, não? Para esse momento, não. Ok? Ah, tá ok, senhor. Chame para a cópia. Grato. Botar o R9, o voo no 648, descendo para 3 mil pés, inicialmente. Gente, autorizado pro do Charlie Fox 368, do... descendo para 3 mil pés, voo no 648, Serra Vitor 368. Decolou os 3-2, chame controle 119-8, boa tarde. 19-8, boa tarde, 3566. Quilo, parte 3, após ingresso da parte principal, portão 62, senhor. Quilo, parte 3, portão 62, 7721. E 566, decola, ascensão 190 na saída, Puca. 190, Puca, tá, 3866. 3566. Chegada Mari, desça ao 050, altímetro 1014, permanece vigilância. Afirmativo, está identificado, descendo para o 050, 1014, o Fox Tango Bravo. Zuno 92, livre de decolagem, pista no 0, 150 graus, 1129. Decolagem, pista no 0, 3192. autorizado, chame torre 118 decimal 6, Alfa Tango Tango. Tango Tango. Pronto. 4107, ali mantém cabeceira no 04107. Ali mantém não no 0 azul, 4107. Matando 1500 pés, canal 0160, fone com a voz do vídeo. Fiado, prossiga via corredores e reporte ingressando Interlagos. 23, parado em Interlagos, Juliette. 2990, vamos colocar aí Fox Papai então. Voo no 648, reautorizado 2500 pés para o RNAVE. Informação de tráfego 12 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 1500 pés. É o Papa Alfa 32. Enche, descendo 2500 pés, voo no 648. Salvador, TAM 3154, passando Serra Vitor 366, final RNAVE pista 10. Completo RNAVE chamando torre 198 decimal 6. 1186, TAM 3154, obrigado. 98, até logo. Tá. 3192, passa 2000 na PUCA. 3192, confere, ascensão ao 310. 3192, vigilância. 310-3192. Tarde, tá 3154, final RNAVE pista 10. 3154, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a transação de pouso, tá 3154. Tente, tá 3154. Azul 4107, livre decolagem, pista 10, 160 com 14 nós. Livre decolagem, 4107, 17, o Alfa Tango Tango. Sente Tango Tango, mantém espera no setor com curvas à esquerda, aguarde para aproximação e pouso na 17, Alfa Tango Tango. Positivo, vai iniciar a curva pela esquerda. Em 566, chame Recife, Rona 2685, alterno 2545. 2685, 2545, tá 3566, obrigado, bom trabalho. Positivo, senhor, Golf, Golf Kilo, parqueado no portão 10. Ok, obrigado, boa tarde. Boa tarde, senhor. Ok, Vitor, Golf Quebec, será necessário um 360 pela direita, ok, para sequenciamento pouso, pista no 7. Execute um 360 pela direita, Vitor, Quebec, Golf. É, o 360 tem que ser feito agora, tá presente? Afirmativo. Cliente, 360 pela esquerda ou direita, qual a preferência? Pela direita. 360 pela direita, você vai... 160, uma dúzia nossa, cabeceira deslocada em 1.200 metros, TAM 3154. Cliente, tem livre pouso, pista no zero, seguinte deslocado em 1.200 metros, apenas informe sobre... Estamos avistando, parece uma aeronave na cabeceira, confirma. Não entendi. Daqui a impressão que temos é que tem uma aeronave na cabeceira, o senhor confirma? Não, temos aqui obras aqui próximo à cabeceira 10 aqui. São viaturas, são os caminhões. As únicas viaturas que tem sobre a pista no momento. Gente, muito obrigado. 3, 1, 5, 4. Quilo Papa Vitor copiado. Mantenha 1.500 pés e aguarde para prosseguir com proa da rotatória. Executando um. Corrigindo, mantenha proa da rotatória, descendo para 1.500 pés, chamando torre 118 decimal 6. Descendo Tango, complete aproximação para pouso, pista 17, o vento de 160 graus, uma dúzia nossa. Alfa, Tango, Tango. Oi, Salvador, boa tarde. No Papa Vento, ingresse bem na ponta rotatória, 6 milha, observando a aeronave. Vicente, ingresse e mantém espera na rotatória, aquilo Papa Vento. Uno 648, completa a renave, chamando torre 198 decimal 6. 198 decimal 6, Uno 648. Reautorizado 3 mil pés com 1014 no ajuste. 3 mil, 1014, Papa Vito na rotatória, bora prosseguir seguindo o Alfa, tá gostando? O que o Papa Vito continua a aproximação até a final de 3 milhas, onde fará espera, com curvas à esquerda. Aqui o Papa Vito. Alfa Tango Tango, tem pouso autorizado na 1-7, 160 graus, uma dúzia nós, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. São 3154, solo aos 41, libere a direita, chame solo 1219. Direita 219, muito obrigado. Chama. Toda a rotatória, aguardando transferência, vem também daqui. Controle Salvador, 4064, da Azul. Azul, 4064. Boa tarde, essa identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 050, o altímetro 614. 614, 050, a gente pode acelerar? Negativo, é o número 2, tráfego que o precede, está 12 horas e 14 milhas. Tá, a gente está mantendo 269, 259. Copiado, Azul 4064. Uno, libera direita, táxi livre, companhia, boa tarde, Tango Tango. Um momento, senhor. Sim, irmão. Três, Uno, 5-4, livrando na Alfa, correto? Afirmativa, ingressando na Alfa agora, senhor. Estão 3154, táxi via Alfa e Índia para o portão 03, nesta frequência, senhor. Mantendo, você escuta via Alfa e Índia para o 03, estão 3154. Objeto 6721, pronto para cópia? Na sua escuta, Objeto 6721. Objeto 6721, Salvador para Serra Brava, Foxtrot Zulu, nível de voo 310 autorizado via Upper Zulu 19. Decola da pistola 0 com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119 decimal 8, aciona 5403, Webjet 6721. 6721, autorizado Salvador Fortaleza 310, Zulu 19, decolando da pista 10, curva à esquerda, bom, transição Frote 119.8 a ponte, 5403 no transporte. 5403, cotejamento correto, senhor. No portão 612, chame pronto para o posto de estacionamento. Chamará 6721, muito obrigado. Vitor, Índia Juliette, será necessário mais um 360 pela esquerda, ok? Vitor, Índia Juliette. Cheque, iniciando outro 360, Juliette. Não, vento de 150 graus, uma dúzia nossa, aquele Papa Vitor. Vitor Quebec Golf, chame torre agora 118 decimal 6. 118 6, Vitor Quebec Golf. Azul 4107, chame Recife, 1288, alterno 3325. 2288, 3325, obrigado. 2288, Tomaré, mantendo 3000. Ativo, mantenha o Fox Tango Bravo. O Azul 4064 a passar numa centena, inicia redução 2109. Passar uma centena, 210 nós, 4064. Fox Tango Bravo, vai precisar uma pequena desvia para a esquerda, vai desviar de uma chave. Pode curvar a direita na proa 50, tem condições? Direita 50 dá também. Pode interceptar o curso localizador, direita 050, Fox Tango Bravo. Direita 050 para interceptar o Fox Tango Bravo. Tá, Vitor. Controle, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette comprou a da rotatória agora. Chame torre 1-8 desse 1-6. 7-7-8-6, Juliette. Chame solo 1-2-9. Segurando a direita, solo 1-2-9, gol no 6-4-8. Tipo, para Vitor, cheque o trem, pouso livre, 150 com uma dúzia. Trem baixado e travando, Vitor. Sente. Salvador 4064, solicita manter pro 060 por 15 milhas, devido a formação bem acima de TAP. Copiado, poderia ser feito à esquerda aí para até ajudar no sequenciamento, Azul 4064? Sente esquerda pro 010. Está reduzindo 210 nós. Problema, 010 para desviar de informações e a proa 4064 azul. Reporte quando livre de informações para encurtarmos aí. Sente. Ah, Juliette. O Kilo Papa Vitor no solo aos 46, qual o estacionamento? Libere a pista na próxima interseção à esquerda e prossiga até a junção da Quebec com a Mike, execute o 180 e aguarde na Quebec para reingresso na pista. O Kilo Papa Vitor. Quebec Golf, cheque o trem de pouso. Afirmativo, final baixado travado. Livre pouso no 7, 160 graus, 1-12-9, Vitor, Quebec Golf. Servitor 368 ou 4064. Pode dizer o servidor 368, 4064. O controle autoriza 2000 pro Fox Tango Bravo. 2000 pés, afirmativo, 1014 altímetro, nesta pro intercepto curso localizador, reportando estabilizado. O ILS X-Ray sem glide, aprovado. Viu, Tango Bravo? Copiei, copiei. Nessa pro intercepto, descendo para 2000, reporte estabilizado. Juliette Torre, 118.6, Vitor Juliette. A final da onda 7, o Vitor Juliette. Continua a aproximação, guarde pista livre, Vitor e Juliette. Juliette, Juliette. Vitor, Quebec Golf, solos 4, 8, qual o estacionamento? Bate 5, libere pista direita e táxi livre, Vitor, Quebec Golf. Agora. Por gentileza, 065 é pro, reportando estabilizado, Fox Tango Bravo. 065, reporte estabilizado. No 648, autorizado táxi via Alfa e Índia, portão 01, senhor. Autorizado táxi via Audi, Alfa e Índia, pro 01, voo no 648. Estrada 614, 2500 pés, 4064. Vitor India Juliette, solo 50, autorizado, backtrack, reporte pista livre, Vitor India Juliette. Kilo Papa Vitor, autorizado, reingresso na pista, cruze pista livre, Vitor, Kilo Papa Vitor. Boa tarde. Tá passando Serra Vida 368, 4064. Gente, completa a aeronave, iniciando a redução para velocidade de aproximação final, azul 4064. Iniciando a redução, velocidade de aproximação final, 4064. Está interceptado o Fox Tango Bravo, sem o Glide. Copiado, chame torre 18 decimal 6, Fox Fox Tango Bravo. 18-6, capitão, um abraço, obrigado. Boa. Boa tarde, aqui, Papa Vitor. Sango Bravo, boa tarde, ciente do tráfego. O vento de 1,60 graus, com uma dúzia nós, cabeceira deslocada em 1,200 metros. Tem pouso autorizado com Fox Tango Bravo, pista 1-0. Negativo, pista 1-0, ciente do deslocamento da cabeceira. Confirme os metros, 1,200? 1,200 metros de deslocamento, exatamente, 1,200 metros. Ciente, 1,200 deslocado, Fox Tango Bravo. Obrigado. Poderia confirmar o vento para o Fox Tango Bravo? 150 graus, 14 nós em intensidade. Ai, ai, ai, 150 com 14 passando externo, baixado e travado, ainda bem que não sei o que vou pousar. Confirme? Ciente, passando externo, baixado e travado.